que bonito é cantar ao Senhor. Irmãos, vamos cantar, que bonito é cantar ao Senhor. Irmãos, vamos cantar, que bonito é cantar ao Senhor. Cantar ao Senhor.